ver as madrugadas quando a passarada, fazendo a morada, começa a cantar com satisfação. Arrei um burrão, cortando estradão, saio a galopar e vou escutando o gado berrando, sabia cantando no Jequitibá. Assim, pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei. Vocês já cansaram já? Não? Então nós vamos fazer o seguinte. Pra ver se vocês não estão cansados, eu vou dividir aqui. Aqui do meio do M, pra lá, pessoal do lado direito e a galera do lado esquerdo, eu quero ver quem canta mais alto. Quem vai cantar mais alto? Aê! Começando pro lado direito, vai ficar no DVD, hein? Não vamos fazer feio. Pessoal do lado direito, capricha aí, vai. Pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei. Vocês estão vaiando eles por quê? Vocês nem vão dar conta de cantar mais alto que eles? Vão sim? Pessoal do lado esquerdo agora, vai. Pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei. Rapaz, vou falar pra vocês, né? Vocês estão vaiando. Eles cantaram mais alto, ué? Cantou não? Acho que empatou. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar todo mundo. Vamos juntar pra estrondar agora, hein? Pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei. De tanto sofrer, essa madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando o galo cantando, o iambu piando no escurecer, a lua prateada clareando a estrada, a relva molhada deixa anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Na pampa, viajando pra Mato Grosso, Aparecida do Taboado, lá conheci uma morena e me deixou amarrado. Deixei a linda pequena, por Deus, confesso, desconsolado. Mudei o jeito de ser, eu quero vir bebendo. Oh, meu Deus do céu! Se alguém fala em Mato Grosso, eu sinto o peito despedaçado. O pranto rola depressa no meu rosto já cansado. Jamais eu esquecerei a Aparecida do Taboado. Deixei a minha querida, eu quero viva. Deixei! Deixei a minha querida, deixei minha própria vida, 60 dias apaixonado. Galera mais sertaneja do Brasil tá aqui comigo hoje. Né não? É não?